faz nossa alma se manifestar. Vega é o coco na volta que o mundo dá. O arame é quem ama e faz nossa alma se manifestar. Mango avisa. Yeah.